Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda, vindo mágoa, mano, eu sou mais que essa merda, corpo, mente, alma, última e o veda, estilo água, eu corro no meio das pedras, na drama tudo, drama tudo, eu sou um drama turbo, com clama se afastar da lama enquanto inflama o mundo, sem melodrama eu busco grana e só usando em curso, capulana, as katanas, busca nirvana é o recurso, é o mundo campo a nós perdendo é a opção certo, de onde o vento faz a curva, brota o papo reto, não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão quem, e o de nós sem teto vai, tenho sacado demais, tenho chorado pra cachorro. Premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorra tudo moço, camarada, tudo. De peça no fosso, piores impulso. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o torro, nossa vida não falha de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Quando o rancor é igual tumor e veneno a raiz, onde a plateia só deseja ser feliz, saca? Uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com uma aparência de férias, vovó diz. Onde é o diabo é mó bom. Difícil é viver no inferno e vem à tona que o meme velho canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Então revide de... Tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro. Cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumi a sobrevivência. Roubar o pouco de bom que vivi. Meu filho, permita que eu fale. Não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Aí. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Mas esse ano eu não vou. Tenho sangrado Teatro Municipal, Pablo Vittar e Maju.